지 의외라 씨 쉬우지 서유스 이 지범까지 렘프루지님 프로스포카지다 개오시오라 아스도반데시다 아오라이 다스무지더이스 Tudo bem, nesta cidade, andar nas ruas era um mistério do meu olhar. O que fazer, pra onde ir, onde ficar? Levei meu canto pelos caminhos da emoção. Daquela gente perdida como eu na multidão. Daquela gente perdida como eu na multidão. Alô, ele merece. A minha história foi toda escrita pelo que eu vi. Não inventei, nem disse nada que eu não senti. Dizem que abuso muito do termo sentimental, mas canto a vida como ela é, ao natural. Nesta cidade, fazem 10 anos, eu me perdi. Aqui um homem tem muita coisa que descobrir. Digo a essa gente de preconceito no coração que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão.